andrecedesmoral.com.br. Baixe quem quiser. Bonde do Caneco. MC Rogerinho, BH. Sucesso, pá. Pá. É assim, ó. Fita dos cabelos cachados, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto olhando o seu retrato. Lembra do nosso amor do passado, beijos e abraços, carícias e amasso. Foi muito lindo, tenho que contar o relato. Nós dois pelados dentro do carro, com vidro fechado e o som tocado baixo. De lado, de quatro, vai amorzinho senta furado. Deixando eu pra te dar no trato. Beijos e amassos, carícias e amasso. Foi muito lindo, tenho que contar o relato. Nós dois pelados dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, aí a moça sente a fura do meu amasso. De lado, de quatro, chama no sol, porra. Pipocou de novo. É um trava-língua. Aí repete, ué. Repete, oh, é, então tá certo. Vai. Enfeitando os cabelos cacheados, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda tô no quarto olhando o seu retrato. Lembra do nosso amor do passado, beijos e abraços, carícias e amasso. Foi muito lindo, tenho que contar o relato. Nós dois pelados dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quarto, aí a música está furado, meu amasso. De lado, de quatro, é tu deixando eu pra te dar no trato. De lado, de quatro, aí a música está furado, meu amasso. De lado, de quatro, ai, eu gosto dessa bateria. Tá, tá. O swing deste não tem quem não balança. Eu tô balangando sozinho, ó. Chama, chama no choro, porra, vai. Cadê vai doido? Pipocou! André Cedes, o moral de Ibicoara.